love was sensible. It makes the truth even more incomprehensible. I still don't know what you've done to me. A grown-up boy should never fall so easily. I'll see with my despair when I don't have you near. I'm satisfied, I swallow my pride, I beg you, dear. Don't go wasting your emotions. Yeah.

endless space. The day will come, you can't escape, not even from yourself. Bye.

consult my intuition and it only makes me crazy and I'm all out of here. Everybody's got his own way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Where's the scat man? Quantum love.

Gonna drive my car, gonna drive.

Tell me. Alone tonight. think it's strange when I try to explain how I feel that I still need your love. Os vocais de Patrícia Coelho, muito legal, pena que acabou, hein? Ainda Clubhouse com Take Your Time, Erica, a italiana com I Don't Know, e o francês Marc Ciron com Hysteria, é a histeria do francês, e boa pra caramba, viu? Muito legal. Ainda tem mais um bloco pra rolar, hein?

Música do Elton John mesmo, feita assim, uma versão dance que ficou, eu adorei, achei mó barato, muito bacana. E começamos o último bloco do programa de hoje com Alexia, Summer is Crazy. Eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como eu gosto de fazer sempre, tá? Um bom sábado para todos vocês, ou um bom dia se você estiver conferindo aí em alguma reprise, ou estiver conferindo qualquer hora que seja do dia no podcast, beleza? Um grande abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser. Fui! O passado de presente para você, Flash House. Se você gosta muito de músicas brasileiras, conheça Rio Sul Rádio 2. A